Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, em primeiro lugar, lembrar vocês que nós estamos precisando de mais voluntários para transcrições. Vocês, por favor, entrem em contato com a equipe de transcrições, que é constituída da Mariana Belmonte, Jussara Reis e Marcela Andrade. E também queria, antes de tudo, dar aqui uma satisfação ao Paulo Camargo, que enviou uma carta a respeito do trecho que nós lemos da Meditação Quarta, de René Descartes. Diz ele que eu impugnei a Descartes a afirmação de que, quando ele diz que é impossível a Deus enganá-lo, pois isso testemunharia indubitavelmente fraqueza ou malícia, afirmando que estaria correto para o Deus cristão, mas não muçulmano, e que Deus poderia enganá-lo não por fraqueza ou malícia, mas visando-lhe um bem, salvá-lo, curá-lo de algo ou qualquer outro, dar qualquer outro bem de qualquer espécie. Daí prossegue ele: a razão, contudo, parece estar com Descartes. Como o senhor sabe melhor que eu, quando Santo Anselmo, pela prova ontológica, demonstra obrigatória do ser do qual não se pode pensar nada maior, pois se existisse somente no pensamento e não na realidade, não seria o ser do qual não se pode pensar nada maior, não o faz para um Deus cristão, muçulmano, de qualquer outra religião, mas para o único ser ou Deus possível. Um muçulmano admitiria que um ser do qual não se pode pensar nada maior, que não fosse aquele ao qual ele chama de Allah, que se não fosse o único Deus existente. Não se pode conceber que um ser do qual não se pode pensar nada maior possa utilizar de fraude, embuste ou, como o senhor afirmou, enganar, ainda que visando um bem para o enganado, como sua salvação ou outro benefício qualquer. Bom, então, em primeiro lugar, a questão já está na própria meditação de Descartes, está muitíssimo mal colocada. Por quê? Para haver uma relação de engano ou de fraude, é necessário que os dois seres tenham mais ou menos o mesmo nível de poder. No caso, como a diferença é absolutamente incomensurável, então, a relação ou de engano, ou mesmo a relação da sinceridade humana, não é possível. Simplesmente é inviável. Você não tem como colocar este problema. Quer dizer, Descartes está usando aqui um mero artifício de retórica. Deus não poderia me enganar. O que que significa? Se você pensar bem, esta frase não significa absolutamente nada. Porque se o ser humano é imperfeito, e é imperfeito desde a origem, graças ao pecado original, então ele já está no engano. Não é isso? E Deus sabe que ele está no engano. E nós podemos dizer, você pode dizer que Deus sempre faz tudo para que você não se engane? Não. Ele deixa a questão inteiramente na sua mão. Quer dizer, se você é realmente dotado do livre-arbítrio, então Deus não vai interferir. E se você se enganar, ele vai deixar você se enganar. Ora, deixar o indivíduo se enganar é ou não enganá-lo? Certamente a pergunta não tem resposta. Não é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo você não pode dizer que é uma coisa totalmente heterogênea. Então, a relação sendo aí totalmente desproporcional, eu não vejo como colocar esta questão, a não ser como figura de retórica. Então, que Deus me engane ou não me engane é uma frase que você pode montar, mas não é algo ao qual você possa, vamos dizer, uma sentença que você possa preencher de um conteúdo substantivo. Eu não consigo imaginar o que seria, vamos dizer, um ser infinitamente poderoso que me criou e que tem em si o fundamento da minha própria substância, como que ele poderia me enganar ou deixar de fazê-lo? Veja que a coisa não faz o menor sentido, né? Se, vamos dizer, a minha própria inteligência, minha própria consciência, né, provém dele, assim como também a minha fragilidade é permitida por ele, então, onde a expressão engano, ela não faz sentido. Não tem como se estabelecer isso aí. Então, pense, pense, pense e imagina como seria um Deus enganar um ser humano. Quer dizer, Deus vai infundir propositadamente um erro, tá certo, na mente dele. Isso quer dizer que o indivíduo vai pensar um erro sem culpa nenhuma dele, né? É totalmente inocente, não havendo em volta nenhuma fonte humana ou diabólica da qual vem o erro. Eu falo, mas não existe um erro assim. Não é possível, vamos dizer, um erro totalmente espontâneo. Né? Se o erro viesse de Deus, isso seria a mesma coisa, quer dizer, que vem da minha própria natureza, que é, vamos dizer, está fundamentado diretamente em Deus. Quer dizer, existe ou não esse erro, por assim dizer, natural e estrutural no ser humano? Existe, ele chama-se o pecado original. Então, pela própria existência do pecado original, fica difícil você equacionar o que, que seria, vamos dizer, um engano específico que Deus vai colocar na sua mente. Você já está sujeito a engano por função do pecado original. Então, todo este trecho de Descartes eu não vejo senão como, vamos dizer, uma série de figuras de retórica a qual não se pode atribuir nenhum sentido substantivo. Quer dizer, não corresponde a uma relação real que você possa sequer imaginar. Quando eu digo real, eu quero dizer, não corresponde a nada de real e nada sequer de ideal. Quer dizer, não é uma coisa que possa ser pensável. Não é isso? Então, imagina assim, você está escrevendo um romance e você coloca lá um personagem que se engana. Foi você que o enganou? A resposta é sim e não. Quer dizer, essa categoria não se aplica. Você está, com relação a Deus, na mesma situação do personagem em relação ao autor da história. Vocês percebem que a relação de engano ou de mentira, ela não é concebível aí, está certo? Nem positivamente, nem negativamente. Não faz sentido nem você afirmar e nem você negar. Não é isso? No Corão, quando se diz que Deus vai conspirar para enganar os maus, é também uma figura de retórica. Né? Quer dizer, se Deus permite que o sujeito se engane, isto é a mesma coisa que enganá-lo ou é uma coisa totalmente diferente? Também não vejo como responder essa pergunta. Quer dizer, aí é uma questão de falso enquadramento lógico, né? Vocês não podem esquecer que a linguagem humana permite você montar muitas frases às quais não pode corresponder nem, vamos dizer, um conteúdo real e nem sequer um conteúdo ideal. Não é isso? Então, por exemplo, esses dias, né, eu estive escrevendo algo sobre o que é, vamos dizer, a ideia de sociedade justa. Né? Um tempo atrás teve uma iniciativa aí de uma revista que pediu a vários autores que definisse o que é uma sociedade justa, né? Então, eu digo, olha, se você parar para pensar um pouquinho, você vê que é uma bela expressão, é uma expressão até que tem um certo valor afetivo, mas à qual não pode corresponder nenhum conteúdo real e nenhum conteúdo ideal, ou seja, não é um conceito pensável, né? Então, primeiro, porque a justiça ou a injustiça são virtudes. Uma é virtude e outra é um vício. Mas a virtude e o vício só podem ser atribuídos a entes que tenham, vamos dizer, uma consciência individual e que tenham livre-arbítrio. Você pode dizer que a sociedade tem livre-arbítrio? A sociedade, por acaso, é um eu pensante capaz de virtude ou vício? Fala, não. Quer dizer, o que você chama de sociedade é uma somatória de milhões de ações individuais e grupais que jamais constituem uma unidade, no sentido em que a consciência humana constitui a consciência individual humana constitui uma unidade. Então, você atribuir virtudes ou vícios à sociedade já é um problema. Quer dizer, o que seria uma sociedade virtuosa? Não é isso? É a sociedade da maior parte das pessoas virtuosa? Eu digo, bom, mas isso corresponde em qualquer sociedade humana, a maioria é virtuosa. Tá certo? Se não, seria uma sociedade de bandidos, né? Além disso, para ver se os bandidos são malvados uns com os outros ou só com os seus inimigos, só com as suas vítimas. Não é isso? Dentro de uma entidade mafiosa, você pode ter uma extrema lealdade e honestidade uns para com os outros. Tá certo? Então, você vê que quanto mais você tenta dar substância ao conceito de sociedade justa, mais você fracassa. Então, é como se isso é um fetiche verbal. Agora, Pior ainda é a ideia de que você pode pegar uma sociedade injusta e transformá-la numa sociedade justa. Tá certo? Essa é uma ideia que todo mundo aceita hoje, mas quando você repara, você vai ver que isso é a expressão de um plano que é materialmente impossível. Porque para você transformar, se a sociedade é injusta, então significa que ela é injusta na sua estrutura, na sua essência, e não só por acidente. Porque se você conceber idealmente a sociedade mais justa do mundo, não haverá ninguém injusto lá dentro. Isso é impossível, né? Quer dizer, uma sociedade de santos, né? E mesmo assim, você vai dizer, não existem conflitos entre santos? Existem, né? Então, quer dizer, a sociedade totalmente isenta do vício seria uma coisa impensável. Então, mesmo uma sociedade definida como justa, teria injustiça dentro dela por acidente. É disso que você está falando quando você se refere, quando você diz que a sociedade presente é injusta? Não. Você não está dizendo que é uma sociedade essencialmente justa, na qual existe alguma injustiça por acidente. Você está dizendo que é uma sociedade estruturalmente injusta. Senão você não falaria em modificar a sociedade. Você falaria somente em saneá-la, em corrigir os seus defeitos, etc., etc., mas não em modificar da estrutura injusta para a estrutura justa. Ora, se a injustiça é estrutural e, portanto, essencial, então significa que a sociedade por si não tem o dom de se corrigir e de se melhorar. Porque se ela tivesse, ela não poderia ser dita injusta estruturalmente. Seria injusta acidentalmente. Não é isto? Assim como você. Essa é a diferença que existe, por exemplo, entre um ser humano essencialmente bom, mas que de vez em quando comete algum pecado, até algum crime, tá certo? E uma personalidade psicopática que comete os crimes em série. Esta não pode se modificar a si mesma, né? Essa não pode melhorar. Para você melhorar, subentende que a força do bem é em você predominante sobre a força do mal. Se a injustiça está na estrutura da sociedade, então a sociedade por si mesma não pode se salvar e não pode se melhorar. Então é necessário uma força, tá certo? Que a modifique. Tá certo? Esta força pode nascer de dentro da sociedade mesmo, mas não pode ser inteiramente determinada por ela. Ela tem que se sobrepor à sociedade. Quer dizer, a força que vai modificar a estrutura da sociedade não pode ser escrava dessa mesma estrutura. Ela tem que abranger a estrutura intelectualmente e ter os meios de ação que lhe permitam destruir a estrutura existente e criar outra. Então você tem que ter um agente que tenha mais força do que o conjunto da sociedade. Ou pelo menos mais força do que o conjunto da sociedade conseguisse aglomerar num certo momento. Que tipo de força? Ele precisaria ter a força do sistema judiciário, a força policial, a força militar e, para sustentar isso, a força econômica. Então significa que para você passar da sociedade injusta para a sociedade justa, você precisaria, durante algum tempo, criar um desnível econômico, um desnível de poder ainda maior do que existia na sociedade injusta. Então, podemos alegar, mas esse desnível de poder será provisório, depois nós repartiremos o poder para todo mundo. Quando você repartirá o poder? Quando a sociedade estiver justa. Mas acontece que a sua presença de governante, tá certo? Colocado a uma distância dos governados ainda maior do que existia antes, ela mesma é a injustiça. Então, isso aí é um círculo vicioso que não termina nunca, né? Então, é a ideia, a famosa ideia da ditadura do proletariado, que depois se dissolverá automaticamente. Isso não aconteceu e não pode acontecer. Por quê? Se a elite revolucionária que está modificando a sociedade entregar o seu poder de volta, acabou o processo revolucionário e a sociedade volta a ser injusta. Ou então, já alcançamos o estado de justiça perfeita. Então podemos entregar o nosso poder. Mas acontece que o fato mesmo de você ter o poder já torna a sociedade injusta. Então, é por isso que eu digo que a ideia da sociedade justa, e sobretudo da transformação de uma sociedade injusta numa sociedade justa, não corresponde não só a nenhuma realidade, mas não tem significado sequer ideal. Quer dizer, ela não pode, não é que não pode ser realizada, ela não pode ser pensada. Ela pode ser falada, porque você pode juntar quaisquer palavras. Você fala, por exemplo, dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Eu digo, bom, isso é pensável, mas não é realizável. Então, agora você fala o quadrado redondo. Fala, bom, isto não é realizável e nem pensável, é apenas dizível. Não é isso? Ou então, se o sujeito disser, eu não estou aqui. Você pode dizer, mas para dizê-lo você tem que estar exatamente no lugar de onde você está dizendo. Então, isso não é pensável, é apenas dizível. A linguagem humana tem essa, ela pode criar uma série infinita de combinações de palavras que são dizíveis, mas não são. Umas não são realizáveis e outras não são realizáveis e nem pensáveis. E, no entanto, são justamente essas ideias impensáveis que, precisamente por serem impensáveis, exercem uma certa atração sobre a mente, porque tem uma mágica, tem um mistério, tem um poder inerente à palavra, que é exatamente o poder somente da palavra. Quando as palavras designam realidades, ou pelo menos ideias pensáveis, essas palavras não têm poder em si mesmas. Elas são apenas, vamos dizer, um excipiente da substância ativa, que é a realidade correspondente. Então as palavras passam e a ideia ou a realidade fica. Mas quando a palavra não corresponde nem à realidade e nem à idealidade, então a própria palavra assume o lugar das duas. Isso é a mesma coisa que dizer, quanto mais absurda a ideia que está subentendida numa expressão, mas ela vai exercer um poder hipnótico sobre a mente. Quer dizer, as palavras normais que são usadas para significar coisas da realidade são entidades humildes. Por exemplo, agora eu estou dizendo essas coisas para vocês e vocês estão prestando atenção nas minhas palavras? Não, vocês estão tentando pensar as realidades às quais eu estou me referindo. Portanto, mesmo que a minha expressão seja imperfeita, vocês entendem o que eu estou falando. Não é isso? Agora, se eu lhe leio aqui um poema de Mallarmé, que você nunca vai saber o que significa, o que que acontece? A palavra ocupa o espaço por si mesma. Aquela estrutura verbal, ela é um objeto por si mesma e você começa a prestar atenção nela. E é exatamente este o intuito do poeta. Não é isso? Então, quer dizer, quando uma expressão ela tem esse atrativo hipnótico a ponto de se transformar num slogan e mobilizar multidões, é porque ela não significa nada, nem na realidade e nem sequer no pensamento. Tá certo? Do mesmo modo, mutatis mutandis, você vê que esta discussão de se Deus pode me enganar é exatamente assim. A situação de engano, ela não é pensável. Então, não faz sentido dizer Deus não poderia me enganar. E nem dizer Deus poderia me enganar. Então, aqui ele diz que eu posso me enganar por quê? Porque eu tenho em mim um certo coeficiente do nada. Quer dizer, eu não sou o ser na sua totalidade. Bom, mas se eu fosse o ser na sua totalidade, eu seria o próprio Deus. E não teria sentido Deus se enganar a si mesmo. Então, eu, por definição, eu tenho um certo coeficiente do nada. Quer dizer, a minha forma de ser é deficiente. Mas, muito bem, ela é deficiente desde o pecado original ou ela já era deficiente antes do pecado original? E qualquer ser que não seja o próprio Deus é deficiente sob algum aspecto. Então, é a mesma coisa que dizer, Deus me fez deficiente, então eu estou sujeito ao engano, por definição, por assim dizer. Se eu estou sujeito ao engano, graças à deficiência estrutural que eu não posso vencer de maneira alguma, tá certo? Então não faz sentido eu dizer que Deus me enganou. Mas também não faz sentido dizer que Deus não pode me enganar, porque eu já estou enganado estruturalmente desde o início. Quando Deus, se você ler na Bíblia, quando Deus cria Adão e Eva, ele não dá a eles todos os poderes que ele tem. Portanto, eles já estão limitados ontologicamente. Então, a ideia de que se o arquiteto é perfeito, a obra será perfeita, esta é uma das ideias mais estúpidas que alguém pode pensar. E é isso que eu acho um dos problemas graves do negócio do intelligent design. Porque qualquer coisa que Deus produza não pode ser perfeito como ele. Senão ele teria feito outro Deus igual. Então isso é, quer dizer que em toda a criação existe um elemento de deficiência e, portanto, de absurdidade. Isso quer dizer que no cosmos, onde você procurar um princípio de ordem e perfeição, você encontrará. Mas onde você procurar um princípio de desordem, caos e imperfeição, você também encontrará. Você pode dizer, ah, mas a ordem predomina. Eu digo, ah, é? Como saberemos? Quando tivermos averiguado o último indício de ordem e o de desordem. Ou seja, quando conhecemos o cosmos na sua totalidade, poderemos somar todos os elementos de ordem, todos os elementos de caos e dizer qual predomina. Como nós não podemos fazer isso em hipótese alguma, então esta é uma questão insolúvel. Tudo o que nós podemos fazer é reconhecer que existem elementos de ordem e elementos de desordem. Outra coisa, quando você fala no cosmos, você está se referindo ao cosmos da astronomia, ao cosmos da cosmologia moderna, ou ao cosmos tomado na sua totalidade, abrangendo todos os níveis do ser, incluindo os mundos angélicos? Do qual dos dois você está falando? O primeiro não pode ser um primor de perfeição e ordem por sua própria definição. Não é isso? E o segundo? Ah, bom, é no segundo que você vê Deus compensar nas esferas espirituais o elemento de causa e de desordem que existe necessariamente no cosmos físico. Quando se fala do juízo final e da salvação dos eleitos e condenação dos danados, o que que Deus está fazendo ali? Ele está reconstruindo a ordem que foi perdida na esfera desta vida e deste mundo. Mas onde se dá o juízo final e onde será a vida eterna? Claro que Deus fala de uma ressurreição dos corpos e, portanto, de um retorno à Terra, tá certo? Mas e nesse ínterim, onde estão as almas dos eleitos? Você diz vagamente no céu. Com isso você quer dizer que não estão num lugar físico. Lugar fisicamente identificável. Estão, por assim dizer, no Espírito de Deus. O Espírito de Deus faz parte do cosmos? Desde quando? Ele é transcendente ao cosmos. Então isso quer dizer que só existe justiça e ordem perfeita na totalidade do existente, na totalidade do ser. Isto é, no próprio mundo divino e não no cosmos. Está entendendo? Então, quer dizer, o coeficiente de engano existe necessariamente neste mundo. Eu não posso dizer que o engano é totalmente responsabilidade minha. Por quê? Já começam a me enganar quando eu sou criança? Me ensinam coisas falsas? O próprio Descartes disse que lhe ensinaram coisas falsas. O bebê tem a condição de reagir? Quando lhe conta uma história da carochinha, ele pode exercer a dúvida cartesiana em cima da história da carochinha? Ele não tem defesa. Então, quando você chega à idade madura de poder julgar as coisas, você já traz uma multidão de enganos sobre os quais você não tem responsabilidade nenhuma, você não tem culpa nenhuma. A culpa é, vamos dizer, da sociedade, da natureza, do cosmos. Então, não faz sentido você acusar a Deus dessas coisas. Por quê? Porque Deus é transcendente ao cosmos e não há nada que esteja errado no cosmos que ele não possa corrigir num nível superior. Mas se você olhar as coisas apenas dentro da esfera cósmica, então você vai ter que chegar à conclusão que os gnósticos têm razão. Deus fez algum treco errado aqui. Na própria natureza, você vê deformidade, você vê monstruosidade, você vê uma crueldade sem fim. Se você olhar nessa esfera, é impossível você não se revoltar contra Deus. E, nesse sentido, a experiência gnóstica é uma experiência pela qual todos nós passamos em algum momento. Tá certo? Então, nós só podemos falar de justiça divina na escala do ser tomado na sua totalidade, que transcende o cosmos infinitamente. E, neste sentido, é que eu digo que até a experiência usual, vamos dizer, da fugacidade da vida, né? Quer dizer, tudo flui e tudo está indo na direção da morte, né? E tudo vai para o nada, etc., etc., é uma ideia enganosa. Porque as coisas só podem fluir dentro da escala do tempo, né? Mas aquilo que acontece no tempo, acontece porque também está na eternidade. Nada pode acontecer no tempo que não esteja na eternidade. Mas na eternidade nada passa. É? Nada se extingue na eternidade. Então, o que quer que tenha sucedido na esfera do tempo, está conservado na eternidade. É? E, nesse sentido, não existe injustiça, não existe o mal, não existe o sofrimento. O sofrimento só existe na escala do tempo. Está entendendo? Agora, na escala do tempo existe o engano. E você não pode atribuir todos os enganos ao ser humano. Não faz sentido. Se existisse somente a escala do tempo, nós teríamos que dizer definitivamente Deus é injusto, Deus é mau. Nós só não podemos dizer isso por quê? Porque existem outras escalas superiores nas quais nada se perde e na qual o mal não é concebível. Agora, Descartes aqui não está falando da escala da eternidade. Está falando da escala do tempo. E nessa escala do tempo, o simples fato dele limitar a análise à escala do tempo já torna insensata a pergunta se Deus engana ou não. Estão compreendendo? Por isso que até certo ponto as duas respostas são admissíveis. Você pode dizer Deus me engana ou Deus não me engana. As duas coisas não querem dizer nada. Estão entendendo? Então eu não acredito que esta seja, vamos dizer, uma análise aceitável do problema, a não ser como figura de retórica destinada a reforçar a ideia que Descartes está querendo passar, de que ele tem uma comunicação direta com Deus, de que Deus é o fundamento e a garantia dos seus pensamentos. Quando nas aulas anteriores eu já expliquei para vocês, Deus tem uma comunicação direta com o eu substancial, não com o meu pensamento. Ao contrário, o meu pensamento é onde acontecem todos os erros, todos os desvarios. Não é isso? E agora, na escala do eu substancial, o engano é muito mais difícil, no mínimo. Mas acontece que o eu substancial, eu mesmo disse, você tem que reconhecer que ele existe e que ele é você, mas ele não é pensável. Para ele ser pensável, precisaria que você o transformasse numa totalidade, de um conjunto de signos que a sua mente abrangesse como totalidade. Isso não é possível. Eu não posso me pensar a mim mesmo como totalidade, embora eu saiba que eu sou uma totalidade. Espero que tenha dado para explicar. Mas eu hoje queria pedir uma pausa nessa leitura do Descartes, para eu conversar um pouco com vocês sobre a situação deste seminário dentro da sociedade brasileira, sobre as finalidades de tudo isso que nós estamos fazendo e sobre dificuldades que naturalmente vamos encontrar. Uma coisa que tem, não posso dizer que tem me surpreendido, tá certo? Nem que tenha me irritado, mas que tenha me incomodado um pouco, é a frequência com que pessoas que deveram, vamos dizer, o seu ingresso na vida intelectual a ensinamentos que receberam de mim, depois de 2 ou 3 anos, viram casaca e saem imediatamente proclamando coisas do tipo: ou Olavo de Carvalho está superado, tá certo? Ou existe coisa melhor. Ou pior ainda, coloca em circulação historinhas, tá certo? Absolutamente difamatórias e sem pé nem cabeça, tá certo? Acreditando que com isso está prestando um grande benefício à humanidade, que está libertando vocês da escravidão mental à minha pessoa. Não falta pessoa que diz, não, vocês, todos os alunos do seminário estão todos massificados. Eu digo, bom, eu queria saber como é que eu consigo massificar as pessoas com uma aula por semana à distância. Seria uma verdadeira mágica, né? Porque, por exemplo, vamos supor o seguinte, a Rede Globo consegue massificar a nação brasileira inteira ou só uma parte dela? É? Bom, ela só consegue massificar aqueles que assistem aquelas novelas todo dia, que fica 5 ou 6 horas grudado na televisão, tá certo? Sem a existência de nenhuma referência externa pela qual você possa conferir as coisas. Então, vamos dizer, um canal único que ocupa 70% da audiência e ocupa o horário inteiro. Fala, bom, aí é possível massificar. Mas como é que eu poderia fazer isso com 1 ou 2 horas por semana à distância? Fala, bom, então é uma mágica extraordinária. Eu me sinto até lisonjeado de me atribuir esse poder maravilhoso, tá certo? Mas quando nós nos perguntamos por que que isso acontece, eu tenho a impressão que quem matou a charada foi o Silvio Grimaldo. Porque ele leu um artigo do Júlio Lemos, de 2 anos atrás, que dizia que ah, estou surpreendido com a lucidez do Olavo de Carvalho em tal artigo, assim, assim, assim. E o Silvio diz, olha, eu não me surpreendo com a lucidez do Olavo, eu me surpreendo com a minha burrice. Porque quando eu leio essas coisas, eu me pergunto, mas por que que eu não pensei isso antes? Hã? Então, o sujeito que não pensou isso antes, ele não se perdoa ele não ter sido o primeiro. Ele não se perdoa de que alguém precisa avisá-lo de uma coisa que está dentro da cara dele. Peraí. Pois é, o sujeito não, ele não me perdoa por ter dito a ele alguma coisa que ele deveria ter pensado antes. Quando, na verdade, tudo o que eu estou dizendo é, pelo menos na minha intenção, algo que as pessoas deveriam ter pensado antes. Hã? Eu sempre disse isso aí, eu não quero dizer nada além do óbvio. Às vezes, o óbvio é complicado de dizer. E você tem que usar uma terminologia filosófica e conceitos complicados, etc., para dizer uma coisa que as pessoas deveriam ter percebido na primeira. Mas acontece o seguinte: se o indivíduo não enxerga com os seus próprios olhos e você tem que fornecer a ele um substituto verbal da percepção, epa, isso não é tão fácil assim. Hã? Então. Por exemplo, vamos supor que o sujeito está tomando aí, sei lá, um vinho branco e um vinho tinto. E ele não percebe a diferença do gosto. Eu digo, muito bem, então agora descreva para ele a diferença. Hã? Nossa, é uma coisa complicadíssima, vocês já viram o vocabulário desses enólogos? Hã? O sujeito usa de 1000 figuras de linguagem, etc. E mesmo assim é capaz do indivíduo não perceber do que está falando. Hã? Agora, você imagina, para descrever, por exemplo, certos sentimentos que estão se agitando no fundo de todas as almas dos brasileiros, tá certo? E que eles mesmo não conseguem verbalizar, e, portanto, não conseguem apreender conscientemente. Você acha que isso é fácil? Não, não é fácil, evidentemente. Quer dizer, você precisa de artifícios verbais, em parte literários, em parte filosóficos. E tão logo o sujeito consegue entender do que ele está falando, então ele percebe que ele já tinha, no fundo, percebido aquilo antes, vagamente. Ora, este processo de você puxar, quer dizer, a experiência desde o fundo de uma sensação não verbal até o domínio verbal consciente é um processo de cura. O que que você pensa bem? O que que é toda essa tradição psicanalítica, toda a tradição da psicoterapia? É passar as experiências, desde aquela pasta nebulosa que se agita no fundo das almas e até dos corpos, para um nível de domínio verbal. A partir do momento que você conseguiu dizer qual é aquele sentimento, qual é aquela emoção, etc. Bom, então você pode manipular aquilo, aquilo caiu sob o seu poder. Agora, não é isso? Então, é evidente que este negócio que eu me dedico há anos de tentar expressar certas experiências coletivas que ninguém está conseguindo verbalizar, portanto, ninguém consegue pensar, né? Este trabalho, ele tem uma finalidade curativa. Não é isso? Vocês não podem esquecer o seguinte. Vejam as condições, aqui eu sou obrigado a voltar a um negócio meio autobiográfico. Né? sem nenhuma intenção de fazer de mim o centro do assunto do seminário, mas aqui eu tenho que contar porque é importante. Você vê, toda e qualquer vida intelectual se desenvolve no diálogo com os maiores espíritos da época. Esse diálogo começa, evidentemente, com a leitura, mas normalmente ele prossegue no contato pessoal, através, vamos dizer, de uma rede de contatos profissionais, por assim dizer, tá certo? E também, vamos dizer, através de grupos e círculos de amizade, tá certo? Através dos quais uma vocação individual ela se esclarece e consegue se direcionar. Então, no meu caso, eu não conheço ninguém na história, nenhum escritor ou pensador ou qualquer coisa assim, que tenha sido mais privado disso do que eu. Então, eu fui criado num ambiente de classe média baixa, em São Paulo, onde qualquer esforço de conhecimento era considerado um pecado. Porque você devia prestar atenção apenas naquelas matérias que eram necessárias para passar de ano, para fazer o exame. O exame não visava propriamente atestar os seus conhecimentos. Tá certo? O exame era, sobretudo, um exercício da cola. Você sabe que a cola é uma instituição nacional no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é raríssimo. Hein? Por quê? Porque as pessoas não estão lá só para passar de ano. Hein? Elas precisam adquirir algum conhecimento do qual elas vão necessitar depois para o exercício da sua profissão ou para qualquer outra coisa. Isso quer dizer que alguma transmissão de conhecimento continua sendo importante na escola americana, por decadente que esteja, né? Então, eu vi, por exemplo, o progresso dos meus filhos aqui, que foi um negócio monstruoso. Então, por exemplo, eles leram mais livros aqui, desde que chegaram, do que qualquer estudante universitário brasileiro lê ao longo de toda a sua vida de estudos. Tá certo? Então, quer dizer, algum conteúdo de conhecimento ainda é importante. No Brasil, pelo menos no meio em que eu estava, isso não tinha importância nenhuma. O importante não era o conhecimento, o importante era um negócio chamado diploma. Por que que era assim? Porque nós vivemos numa situação de inflação, que hoje é uma coisa que as pessoas não conseguem mais imaginar. Inflação significa o seguinte: você nunca sabe quanto vai ganhar no fim do mês. O valor do seu salário é mutável. Você pensa que ganha 1.000, mas quando você vai ver, você recebeu 100. Tá certo? Então, inclusive, tem um historiador inglês, Charles Boxer, que morou muitos anos no Brasil, e ele diz: eu gostei muito do Brasil, eu só não consegui me adaptar a esse negócio de não saber quanto eu ia ganhar no fim do mês. Então, a inflação faz tempo que já acabou, e as novas gerações não são capazes de imaginar a total insegurança em que vive o cidadão numa economia inflacionada. Então, neste meio, vamos dizer, acossado pelo fantasma da inflação, era natural que as famílias quisessem, antes de tudo, garantir a subsistência dos seus filhos e se livrar o mais breve possível do dever de alimentá-los. Se cada filho que você tivesse era um problema econômico quase insolúvel. Nesta altura, quem é que vai pensar em conhecimento, em alta cultura? Não, tem que dar um diploma para esse moleque para ele arrumar um emprego no Banco do Brasil quanto antes. Veja, não havia ambição de ascensão social. Eu não conheci uma única família, mentira, conheci uma única em que o pai e a mãe tinham grandes sonhos para os filhos, para o filho. Ser presidente da República, uma coisa, só uma. Os outros não. Todo mundo, inclusive de família rica, queria apenas garantir um empreguinho, porque diziam: não sei até quando vou conseguir sustentar esse cara. Então, neste meio não havia nenhum estímulo ao estudo, nada, nada, nada, mas havia um estímulo para você conseguir um diploma o mais rápido possível. Isso significa que a autoridade da escola era uma autoridade negativa. A escola era prezada, respeitada, né, respeitadíssima, não pelos conhecimentos que ela pudesse dar a você, mas pelo poder que ela tinha de negar os seus meios de subsistência se lhe negasse um diploma. Então, a escola não era um meio de ascensão social e nem de inclusão. A escola era um meio de exclusão. Sobretudo, porque a única coisa que ela podia dar para o sujeito era o diploma. E se negasse o diploma, ele estava ferrado. Isso. Quando eu entrei para o ginásio, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o absoluto desinteresse de praticamente todos os professores por qualquer atividade de conhecimento. Vamos dizer, os melhores eram os caras que só prestavam atenção naquela matéria curricular que era necessária para a prova. E alguns não prestavam atenção nem nisto. O que me chamou a atenção para isso foi o contraste com um único professor que eu tinha, que era um homem de conhecimento, que se chamava Francisco de Almeida Magalhães, que era um professor de história. Que você via que era um homem de uma cultura monstruosa, que tinha realmente interesse em conhecimento. Era um intelectual às antigas, só que ele já estava, acho que com 90 anos, estava gagá e cego. Eu me lembro que um dia eu e dois colegas falamos, vamos visitar o professor Magalhães, fomos na casa dele. E o homem vivia sozinho, na casa que estava abarrotada de livro nas paredes e no meio, quer dizer, você tinha biblioteca em toda a volta e no meio você tinha uma montanha de livros empilhados, e não tinha mais lugar para colocar. E a gente fazia assim, puxava um livro qualquer e dizia, professor, o que é isso aqui? Ele discorria sobre o livro. Então, se não tivesse nenhum como ele, talvez eu não tivesse reparado na inépcia dos outros. Mas o contraste ali era brutal. E aquele professor, devido ao fato dele já estar gagá e quase cego, né, ele era objeto de chacota dos outros professores. E dos alunos, nem falar. Eu me lembro que, inclusive, numa das festas de formatura, fui eu que organizei a festa, eu era diretor social do Grêmio, só que então organizei a festa e chamamos o Magalhães para ser paraninfo. E ele começou a fazer um discurso muito eloquente, como sempre, só que assim, ele não sabia onde estava a plateia. Ele começava a falar e naquele entusiasmo ele ia virando para o fundo do palco e daí eu tinha que ir lá e virar para os outros. Né? Você vê que era uma situação patética. Tá certo? Mas, então esse homem inspirava em mim aquele misto de admiração e piedade, está entendendo? Admiração pela qualidade intelectual dele e piedade por ver a miséria física que estava, física e social que estava vivendo, né? Mas quando eu comparava o Magalhães com os outros, eu via o seguinte: ninguém ali queria saber de coisa nenhuma. Eu tinha um fato que me chocou bastante. Um dia, tinha uma professora de inglês que era muito chata, Dona Bea, e eu já tinha decidido que eu nunca ia prestar atenção na aula dela, eu ia fazer outra coisa durante a aula. Então eu pegava um livro e sentava no último lugar e ficava lendo o livro. E um dia eu estava com o livro do crítico Oswaldino Marques sobre a técnica poética do Cassiano Ricardo. Um livro altamente técnico, né? Mas que para mim estava parecendo muito interessante, porque eu queria ser poeta, queria aprender aquelas coisas, né? E de repente a dona Déia percebeu que eu estava lendo o livro. Pegou, apreendeu o livro. Levou embora. E no dia seguinte ela voltou comentando que os professores, na reunião da sala, os professores tinham examinado aquele livro e tinham achado muito engraçado. Falei, aquilo foi assim, gelou a espinha. Né? Quer dizer que esses professores, eles pegam um livro de um crítico literário mais ou menos técnico e eles acham aquilo esquisito. Né? Falei, onde é que eu fui amarrar o meu burro? O que que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Foi a partir daí que eu tomei a decisão de fugir da aula para me refugiar na biblioteca municipal, onde li várias coisas boas, inclusive o Otto Maria Carpó, eu li nessa época, né? Então, eu percebi que ali na escola eu não ia aprender nada, que a coisa realmente não era séria, não era para valer. Era um ritual, tá certo? De passagem, né? Que dava ou negava às pessoas o direito não à ascensão social, mas à simples manutenção de uma posição social periclitante e, na maior parte dos casos, extremamente modesta. Então, as pessoas queriam que o filho pegasse um diploma e arrumasse logo um empreguinho. Eu achava incrível que, mesmo famílias ricas queriam que seus filhos arrumassem empreguinho. Eu ficava revoltado com aquilo, porque eu dizia: escuta, o seu pai tem dinheiro para sustentar? Se você arruma um emprego, você está tomando a vaga de um outro que precisa? E, no entanto, as famílias ricas têm orgulho disto, de mandar o filho para o emprego, né? Muito bem, então foi este o meio no qual eu cresci. Quando cheguei mais ou menos à idade adulta, entrei para o jornalismo. E não preciso dizer que no jornalismo inteiro não encontrei uma única pessoa de cultura. Nenhum. Eles deviam descrever. Eram os donos da língua portuguesa, né? Inclusive tinha alguns ali bastante competentes na sua área, mas nenhum interesse por conhecimento. Todos tinham a ideia de que, com as ideias que eles já tinham adquirido, eles podiam julgar e entender tudo no mundo. Né? Ninguém entendia, por exemplo, que para você, vamos supor, entender uma recente descoberta científica e poder escrever alguma coisa séria a respeito, você tinha que estudar um pouco. E havia nos jornais um negócio chamado Departamento de Pesquisa, que supria você com as informações que você não dispunha. Então, qualquer coisa, o Departamento de Pesquisa resolvia o seu problema. Então, ali, o Departamento de Pesquisa tinha pessoas estudiosas, mas não eram membros da redação. É isso. Então, ali já foi uma decepção. Depois eu entrei para o Partido Comunista. Não era bem o Partido Comunista, mas era a ala dissidente do Carlos Marighella, que tinha rompido com o Partido Comunista. Mas a gente tinha contato com o pessoal do velho partidão, que eram os nossos concorrentes amigáveis. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu fiz ali na militância foi participar de uma eleição sindical na qual concorria uma chapa comunista de velho estilo e uma chapa da dissidência. Isso era a concorrência, era o Partido Comunista concorrendo com o Partido Comunista. Então, eu conheci muita gente do partido, inclusive gente da liderança, essa coisa toda. Só conheci um que tivesse algum interesse em marxismo, né? Que foi o velho Nabor Caires de Brito, que o pessoal chamava do Capitão, que era realmente um homem de grande erudição e muito interessado. Então, se queria uma conversa mais séria sobre marxismo, tinha que conversar com o Nabor Caires de Brito, porque os outros não sabiam nada. Os caras que estavam se destacando como líderes estudantis na época, como Rui Falcão e Zé Dirceu, esses não estudavam nada, eles não sabem coisa nenhuma de marxismo. E eu sei por quê, porque eu levava a sério o negócio. Né? Eu, naqueles anos que eu estive ali, eu li um monte de obras de Karl Marx, um monte de obras de Lenin, a tal da escola de Frankfurt quase inteira, Georg Lukács, um monte de coisa, e eu estava levando a coisa a sério, né? Não que eu acreditasse muito, falava, mas já que eu estou aqui, né? Quem está na chuva para se molhar, então se é para ser comunista, então vamos saber que raio de coisa é essa. Ninguém tinha o menor interesse nisso. Então, isso quer dizer, eu, na infância, pelo simples fato de ter interesse em certas coisas mais altas, já era considerado um sujeito esquisito. No ginásio, pior ainda. Entrei para o jornalismo, pior. Veja, o meu contraste com o ambiente era tal que o meu apelido na redação era de padre. Ficaram, ô padre, tá. O padre que via sempre com o livro embaixo do braço, né? Não ficava conversando abobrinha, tá certão aquele cara, né? Então, isso não quer dizer que fossem más pessoas, mas era um negócio, vamos dizer, de uma esterilidade mental, assim, absolutamente acachapante. Bom, daí a partir do partido e tal, falei, bom, vamos tentar conhecer alguns intelectuais, alguma coisa assim. Então, fiz vários contatos em São Paulo, sempre esperando, falei, bom, vamos ver se vem algumas luzes. Mas não demorou um ano para eu perceber que a pessoa também tinha um pouco de interesse em conhecer qualquer coisa que elas já não soubessem, né? Tem alguma pessoa que sabia alguma coisa, alguma porque tinha estudado na França e tal, então chega na França com um certo volume de conhecimento, e aquilo ali para ela é tudo. Entendeu? Não havia ninguém que progredisse, né? Ninguém que lutasse pelo conhecimento. E olha, eu conheci pessoas notáveis, eu conheci o Paulo Emílio Salles Gomes, sobretudo pessoal na área de crítica de cinema, essa coisa, o Francisco de Almeida Salles. Era o que tinha de melhor por ali, né? Mas era uma pessoa que já tinha estagnado fazia muito tempo. E, quer dizer, alguma luta pelo conhecimento, eu não posso dizer que ninguém fizesse. Tem um cara que eu não conheci pessoalmente, mas que era muito famoso na época, era o Sérgio Millier. Então, o Sérgio Millier escrevia críticas de livros. A gente via que o Sérgio Millier tinha problemas na cabeça. Quer dizer, nem todos os problemas estavam resolvidos na cabeça dele. Ele tinha dúvidas, ele fazia perguntas, então ele estava querendo saber. Mas era uma coisa assim, raríssima, né? Naquele meio. Todo mundo escrevia como se já tivesse a solução de tudo. Então, é claro que então, entre os intelectuais eu também não me senti muito bem. Isso quer dizer o seguinte, que todo o meu diálogo com os grandes espíritos da minha época foi feito através de leitura. E só. E não tinha com quem falar. Isso durante 30 anos. Isso durou 30 anos. Primeira vez que eu tive um diálogo intelectual sério foi quando chegou o Bruno Tolentino. Eu tinha 50 anos, né? Aí chegou o Bruno, tinha morado 30 anos na Inglaterra, conhecia todo mundo, tinha lido toda a poesia universal. Falou, bom. E o Bruno não estava morto, ele não era uma múmia. Né? Ele queria saber, ele tinha perguntas, ele tinha, né, aquele negócio do Pascal, chercher en gémissant, quer dizer, ele estava sofrendo por causa dos problemas. Né? Então, foi pela primeira vez que eu tive alguém com quem conversar. Isso não é uma situação minha, isso reflete a situação da sociedade brasileira. A sociedade brasileira era assim, depois ficou pior. Bom, foi dentro disto que eu acabei tendo a minha atenção atraída por uma série de temas, de obras e de autores que ninguém no Brasil tinha ouvido falar. E também tive a minha atenção atraída para o fenômeno que depois eu chamei de imbecil coletivo. O imbecil coletivo constituía-se de uma multidão de pessoas, até bem dotadas pela natureza, mas que cuja principal ocupação consistia em concordar uns com os outros, sempre em torno das mesmas coisas. Tá certo? Então, por isso que eu defini, o imbecil coletivo não é uma coletividade de imbecis, mas uma coletividade de pessoas de inteligência normal até superior que se dedicam à atividade de imbecilizar-se umas às outras. Tá certo? Naturalmente, essa imbecilização também estava ligada, vamos dizer, à conquista de postos e de cargos. Não só conquista, mas manutenção. Porque num ambiente inflacionário, ninguém tem segurança do seu emprego. Né? Então, isso quer dizer que, para o simples fato de manter um emprego, tá certo? Você precisa usar meios conspiratórios que nos Estados Unidos você precisaria usar para se tornar presidente da República. Né? Então, se você pega um ambiente de uma universidade, bom. 50% do tempo é gasto em assembleias estudantis, os outros 49% são usados em intrigas profissionais, né, em formar grupinhos, em jogar um contra o outro, etc. Isso, o que sobrar, a gente dedica ao estudo. Tá certo? Qualquer estudante de qualquer universidade pode confirmar que é assim. A minha filha, a Inês, que ela fez um dos melhores cursos que tinha, que era o curso de história, ela disse, pai, eu nunca vi lá nenhum interesse superior. Era só rotina. Era só cumprir o programa. Ninguém estava interessado em saber coisa nenhuma. Hã? Isso não quer dizer que o curso em si fosse mal. Era apenas medíocre. E isso era o melhor que tinha na USP, na área de humanas. Né? Então, a partir do livro Imbecil Coletivo, quer dizer, primeiro eu publiquei o Jardim das Aflições, depois o Imbecil Coletivo. Né? A partir dali eu comecei um trabalho sistemático, vamos dizer, de tentar abrir a janela um pouco para a pessoa respirar, saber, olha, existem outras coisas, esta liderança intelectual brasileira já está morta faz muito tempo, vocês estão prestando atenção em múmia, né? Não é disso que se trata. E, então, graças a isso, entre outras coisas, quer dizer, introduzi no meio brasileiro uma infinidade de informações, de temas, de obras, de autores que nunca ninguém tinha ouvido falar. No começo, o pessoal do establishment universitário, que era a mesma coisa que dizer o establish comunista, achou que ia se livrar de mim muito facilmente, mas não conseguiram, se deram muito mal, então daí decidiram ficar quieto. Então, durante um certo período, eu tive um sossego. Não tinha ninguém falando mal de mim, eu estava sozinho no pedaço, eu dizia o que queria. Ninguém discutia nada. A gente rosnava um pouco no canto, mas isso era tudo. Bom, acontece que daí apareceram essas novas gerações que justamente se aproveitaram do espaço que eu tinha aberto e começaram a ler outras coisas, descobriram, e naturalmente alguns também descobriram coisas que eu não sabia. Isso é evidente, né? Por exemplo, outro dia mesmo eu li um negócio sobre o romancista húngaro Peter Esterházy, que eu não conhecia, tá certo? Imediatamente mandei vir o livro dele, estou muito grato a quem me deu a dica. Eu não me lembro quem foi, mas foi um pessoal de um site literário insignificante, mas mencionava Esterházy, né? E que escreveu, vamos dizer, a família Esterházy é uma família nobre da Hungria que teve importância histórica ali, e ele escreveu um romance baseado na história da família dele. Só que ele escreveu tudo, inclusive centrado na pessoa do pai, e depois ele descobriu que o pai tinha sido agente da polícia secreta comunista. E daí ele teve que escrever um outro livro que ele chamou de, como é? Edição Corrigida. Contando a sua decepção com a figura do pai. Então, é um personagem interessantíssimo, evidentemente. Né? Assim como alguém, tempos atrás, me revelou o Albert Cohen, que escreveu aquele belíssimo livro, Belle du Seigneur, A Bela do Senhor. Né? Bom, obra-prima, que é extraordinário. Então, eu, quando alguém me dá uma dica dessa, eu agradeço, né? Eu não vou dizer, ah, fui eu que descobri. Então, peraí, tem muita coisa que eu descobri fuçando no mundo, coisa que já existia, né? Mas, quando alguém me dá uma ideia nova, eu não fico bravo de não ter sido o primeiro que eu pensei, porque eu não posso ter sido o primeiro que pensou tudo, né? Quer dizer, por mais pioneiro que você queira ser, bom, a maior parte das ideias já foram pensadas, né? A maior parte dos livros já foram escritos. E você vai acrescentar um quase nada ali, não é isso? Isso quando você não vai fazer a melhor parte do seu trabalho se inspirando em autores de 2.000 anos atrás, como eu me inspirei no Aristóteles, com o negócio dos quatro discursos, né? Então, eu vi que neste período tinha se perdido até a noção mínima do que é a ética da vida intelectual. As pessoas não sabem mais. Então, de repente, começam a ler livros, etc. Ficam bravos, porque não foram eles que descobriram tudo sozinhos. Então, a urgência principal dos caras é se tirar o lado carvalho do caminho. Isso acontece. São dezenas de pessoas que estão querendo fazer isso. Então, muitos deles, outro dia teve um, não vou nem dizer o nome, disse: Olavo de Carvalho está superado. Eu digo: está bem, todo mundo será superado, mas superado por quem? Hã? O que que entrou no lugar? Você? Está brincando comigo? Hã? Outro dia, até um sujeito também que tinha até me elogiado um tempo atrás, escreveu um artigo falando, fazendo um contraste entre os filósofos que se dedicam mais à área de ciências humanas, literatura, essa coisa, e os filósofos que se inspiram na física, na matemática, nas chamadas ciências duras. Né? Então ele chamava os primeiros de cigarras mágicas e os segundos de, como é, formigas engenheiras. E fazia apologia dessas últimas como se fosse uma verdadeira maravilha, né? E lá pelas tantas ele dizia: mas é claro que é muito mais fácil você denunciar conspirações no Foro de São Paulo do que você estudar a teoria do significado de Gottlieb Frege, né? De fato, né? Mas, no meio, ele mostrava certa admiração pelo Wittgenstein. Eu falei: mas que coisa mais incoerente, que coisa mais boboca, que falta de informação. Porque se você acha que o suprassumo do negócio é a teoria da significação do Frege, você não pode ter nenhuma admiração por Wittgenstein. Porque Gottlieb Frege foi o sujeito que, quando leu Tractatos Lógico-Filosóficos, ele disse o seguinte: eu não consigo ler além das quatro primeiras páginas, porque esse negócio não faz o menor sentido. Eu não estou entendendo porque ali não há nada para ser entendido. Então, o Tractatus, metade é copiado do Frege, e a outra metade é besteira que ele inventou contra o Frege. Você fala: bom, ou você admira um, ou você admira o outro, né? E além disso, se você preza tanto assim as ciências duras, a lógica, a matemática, essa coisa toda, deveria saber que o Wittgenstein tinha conhecimento muito precário, tanto de matemática quanto de linguística, e por isso mesmo, ao tentar resolver problemas de teoria da linguagem com base na lógica matemática, só fez besteira. Isso é uma coisa elementar que qualquer um tem que saber, mas acontece o seguinte: o indivíduo tinha acabado de ouvir falar, né, de alguma coisa na área e se encantou. Né? E eu também, quando era jovem, eu tive esse breve encanto pelos filósofos da escola analítica. Eu li muito Bertrand Russell naquela época, né? E me dava a impressão que aquele treco era muito sério. Mas eu abandonei isso quando eu percebi que esses filósofos de treinamento lógico-matemático, quando eles saíam do mundo estritamente formal para entrar em questões substantivas, da história, do destino humano, de Deus, etc., etc., só falavam besteira. Né? Então eu descobri que esses filósofos de formação matemática são tipo nerd. São aqueles garotos que nunca saíram de casa, que ficam na frente do computador o dia inteiro só pensando em coisa matemática. Né? Eu digo, ah, este mundo do formalismo ele é acessível a qualquer garoto de 12 anos com algum talento. Lógica matemática é uma coisa que um menino pode aprender. É uma técnica meramente formal, por complicada que seja, pode aprender. Agora, as questões substantivas da vida, falam, não, aí requer experiência, cultura, bom senso, equilíbrio, etc., etc., então não é qualquer um. Então, quando você vê a história desses caras, né, um dos fundadores da escola analítica, todo Hans Reichenbach, né, fundador do empirismo lógico, quando ele veio para os Estados Unidos, ele foi manipulado por estudantes, ativistas da Universidade da Califórnia, quer dizer, um cientista, um homem de gabarito mundial, sendo manipulado por aqueles estudantes vagabundos, ativistas, quer dizer, ó, é um bobo. Wittgenstein, quando estava no auge da carreira, quer dizer, plena maturidade, ele se encantou com o stalinismo ao ponto de ele querer mudar para Moscou. Hã? E o Bertrand Russell, que quando começou era um babaca de direita, depois virou um babaca de esquerda, ele tinha ideias tão absurdas quanto assim. Ele chegou a propor um bombardeio atômico preventivo da União Soviética. Já pensou que maravilha? Quer dizer, você ia matar ali 500 milhões de pessoas como se fosse um nada. Não é isso? E depois terminou a vida, né, como apologista do Ho Chi Minh. Então eu digo, mas é isto que esse homem produz quando ele vai. Claro, na matemática, na lógica, o sujeito é ótimo. Só que acontece o seguinte. A lógica é uma técnica. A lógica não é a filosofia. Né? E como a pura técnica formal, ela é acessível a qualquer mente imatura com um pouco de talento. Também, não por coincidência, no meio em que eu fui criado, no tempo do ginásio, havia este mesmo preconceito em favor das chamadas ciências duras. Por quê? Porque o emprego de engenheiro era melhor, por exemplo, do que o emprego de professor de história. Então, as famílias dirigiam você para esse lado. Se você dissesse, eu quero ser filósofo, eu quero ser escritor, os caras iam te bater. E tanto que havia. Naquela época o ginásio era 4 anos e depois tinha uma segunda etapa que se chamava ou o clássico ou o científico. O clássico era para o pessoal que ia para letras, filosofia, e o científico era para quem ia para engenharia, essas coisas assim. E naquela época o consenso era o seguinte, o clássico é para as meninas. E os meninos têm que ir para o científico. Por quê? Porque as meninas não vão ter que sustentar a família. Então, eu lendo esta coisa desse rapaz, até digo o nome, foi o Júlio Lemos que escreveu isso, né? Eu digo, olha, mas é aquela velha idolatria babaca das profissões técnico-científicas, como se fossem elas a matriz da filosofia. Quando, olha, desde o século XIX, você vê que toda filosofia inspirada nas ciências, chamadas ciências duras, termina em besteira. Todas elas. Né? E você vê o Heidegger. O Heidegger começou com estudos assim, de lógica, teoria do significado em Danziger, trabalho altamente técnico. Começa assim e termina como puxa-saco do Adolf Hitler, porra. Quer dizer, que é um negócio de uma falta de lucidez, assim, total. Né? Então, eu digo, olha, este negócio das ciências duras, isso aí é só para impressionar a pessoa, você está entendendo? É aquele negócio, aquele mito do curso científico. Né? E é uma coisa de adolescente. Mas o cara está expondo isso como se fosse a quintessência e mostrando, inclusive, que tem precaríssimo conhecimento, porque dentro deste mundo das filosofias inspiradas nas ciências duras, ele leva a sério Wittgenstein, que não conhecia ciências duras nenhuma. E pior, Wittgenstein tem um desprezo total pelas ciências, né? Então, ele não conhecia e não queria conhecer. Agora, ele escreveu o Tractatus numa linguagem de lógica matemática. Então, parasitando o Frege, né? Que depois confessou: olha, eu não consigo ler este livro. Por quê? Porque eu não entendo o que você está dizendo. E eu não entendo por quê? Porque ali não tem nada para entender. São frases, sentenças arbitrárias, sem, né? O mundo é o conjunto dos fatos. Eu digo, uai, primeiro, o que você quer dizer com conjunto? Né? Quando quer dizer uma somatória, é exatamente isso que ele está querendo dizer. Quer dizer, são fatos atomísticos. Um fato separado do outro. Né? E, segundo, ele diz, um fato atomístico pode mudar sem que o resto mude. Eu digo, como é que você sabe? Quer dizer, são de fato sentenças arbitrárias. Você engole 4 páginas de premissas arbitrárias, bom, depois você vai ter que aceitar as consequências. Mas você aceita se você ler isso com os olhos de um leitor literário, não de um leitor científico. Um leitor científico vai fazer como o Frege. Cadê a demonstração disso aqui? Por que que está dizendo isso? É? A minha reação no Tractatus foi exatamente igual ao do Frege. Eu falei, eu não estou entendendo esta coisa. E quem fingir que entende é só por pedantismo. Porque não é que seja uma leitura difícil. Na verdade, não é uma leitura difícil. É um pensamento impossível. Para ler, você está muito bem, tirando as partes que tem lá um símbolo matemático, tá, o resto é leitura facílima. E mesmo os símbolos matemáticos, bom, você vai num livro, descobre o que aquele símbolo quer dizer e você prossegue a leitura. Então, não é uma dificuldade de leitura. É uma dificuldade de você transformar aquilo em pensamento, de construir o objeto ideal correspondente. Então, eu digo, isso não corresponde a nenhuma realidade e sequer corresponde a uma idealidade. A mesma experiência tenho com Heidegger. Heidegger, sim, é difícil de ler. Só que além dele ser difícil de ler, eu digo, ele é mais difícil ainda de pensar, porque o que ele está dizendo é impensável. Hã? Você começa com o tal do Dasein, né? Dasein quer dizer estar aí, ser aí, tal. No começo, o Dasein quer dizer o indivíduo humano. Depois o Dasein começa a querer dizer a nação germânica. E quando termina, o Dasein já virou o ser na sua totalidade, virou Deus. Mas do que ele está falando, pô? Hã? Quer dizer que ele vai mudando o negócio de significado, ele não avisa que mudou, ele não percebe que mudou. Então, aquilo que é uma gigantesca empulhação. No caso do Heidegger, eu acho que foi empulhação consciente. Por quê? Porque eu li o primeiro livro dele sobre as teorias. Sistema das categorias, da significação em Dan Scott, você vê que o cara tem um domínio técnico de você tirar o chapéu. Então, um cara desse, quando começa a falar besteira, ele tá com treta, pô. Hã? Então, eu não confio em Heidegger, eu não posso deixar de admirar, de alguma maneira, né, a força do seu pensamento filosófico, mas é força que nem, assim, como diz, atleta de feira, está lá mostrando só a musculatura, mas não está fazendo nada, entendeu? Aqui não serve para nada, é só para mostrar, olha como eu sou fortão. Né? Então, você admira, mas não preza, admira, mas não respeita. Entendeu? A mesma coisa que eu sinto com o Hegel. Eu admiro, mas não respeito. Falo, por quê? Porque está com treta, está mentindo. Tá certo? E o Hegel estudar tudo isso, adquirir todo este aparato, né? Lógico, às vezes lógico, matemático, só para enganar os outros, mas o que é isto, porra? Quando você vê, compara esses, por exemplo, né, com um verdadeiramente sério, quando você lê o Max Weber, né, você pode discordar do Max Weber em tudo, mas você não pode negar que ele está fazendo uma força desgraçada para descobrir a verdade. Mesmo quando não descobre, porque a tese dele, ele nunca chegou a provar. Ele juntou um monte de indícios, parece que sim, mas às vezes parece que não. Então, como diz, até hoje ninguém sabe quem morreu. Quando você vê Edmund Husserl, quer dizer, é um negócio de uma concentração mental assim prodigiosa, tá certo? Você vê até um sofrimento mental por trás daquilo. Fala, Claro, esse aqui está buscando entre gemidos, como dizia Pascal, e é esse que você tem que respeitar. Porque Pascal dizia isso: eu não respeito, não prezo nem aqueles que aplaudem, né, nem aqueles que vaiam, eu só prezo aqueles que buscam entre gemidos. Falo, mas é isso aí que você vai medir a seriedade da coisa. É o que a gente não encontra quando lê um Heidegger, quando lê um Karl Marx, né? Quando lê um Georg Lukács, outro cara gênio, tá certo? Mas vigarista, mas negócio horrível, horrível, horrível, horrível. Quer dizer, o Stalin mandava ele mudar de ideia, ele mudava, inventava lá uma justificação, colava lá uns band-aids. E, sobretudo, todos eles fazem aquele negócio de esconder as fontes, né? O Lukács aprendeu muito com o pessoal da Ciência dos Espíritos, o Weber, Wilhelm Dilthey, Rickert, né? Georg Simmel, né? Não cita nenhum. Esconde tudo. Por quê? Porque ele é um cara do partido, então não pode ficar dando mole para a filosofia burguesa. Heidegger faz a mesma coisa, né? E o Wittgenstein, então, nem se fala. Tudo que ele sabia, ele aprendeu com o Frege e com o Bertrand Russell. E ele, né, também empina o nariz, assim, né, fazendo de conta, fingindo superioridade, quando na realidade é uma inferioridade evidente. Então, ver esse negócio da pose é uma coisa que está presente na cultura brasileira de maneira quase obsessiva. Quer dizer, as pessoas não falam com um discurso que seja próprio da sua idade, da sua situação existencial, né, que reflita o que elas são na verdade, né? Isso, vocês querem saber, foi uma das maiores preocupações da minha vida. Eu não quero parecer outra coisa, eu quero parecer eu mesmo, de maneira que se eu leio o que eu escrevi, eu me reconheço ali. Eu quero escrever tudo de coração na mão. Quer dizer, falar com o meu público, leitor, com os meus alunos, exatamente como eu falo em casa, com a minha mulher, com meus filhos, com meus amigos, etc, etc. Né? Claro que nem tudo, não vou conversar de sacanagem com vocês. Né? Isso nós conversa em particular. Então, mas, às vezes, vocês veem que nos meus livros, nos meus artigos, eu misturo muito o discurso erudito com o discurso mais brega possível. Por quê? Porque eu não sou um erudito acadêmico. Eu não sou uma pessoa do meio acadêmico europeu. Eu não fui criado naquele meio. Eu sou um brega do terceiro mundo. Está entendendo? Muito mal formado intelectualmente, formado aos trancos e barrancos. Claro que eu sei um bocado de coisa. E eu acho que no Brasil tem ninguém que sabe mais do que eu. Tá certo? Mas e daí? Isso não vai me transformar no professor doutor. Então, eu estou aí que nem aquela história do meu filho, o Gugu, né, que estava querendo forçar o primo. Ele ganhou uma fantasia de Batman. E daí chegou pro primo e falou: vira Robin. O primo falou: não. Vira Robin. Não. O Gugu saiu ali cabisbaixo. Chegou pra mãe e falou: mãe, me dá minha chupeta que eu já virei o Gugu de novo. Então, olha, eu não posso escrever num tom uniformemente acadêmico porque eu não sou isto. Eu sou apenas o Olavo, tá entendendo? Quer dizer, um cara que saiu de um meio iletrado, um meio infame, você está entendendo? E que com muita luta foi aprendendo alguma coisa, mas que não perdia a minha raiz brega de jeito nenhum. Não, eu não posso perder nunca, porque eu fui criado no meio disso. Então, os meus amigos de infância, era tudo bandidinho, meu Deus do céu. Era isso que eu tinha ali, não tinha outra coisa. Quando fui pro ginásio, os meus amigos falaram que falavam de mulher e futebol, era só isso que tinha, pô. E eu não posso dizer que eu odiasse ou desprezasse, eram os meus amigos, né? Afinal de contas, um bando de cafajeste, mas eram os amigos que eu tinha. Então, eu não posso negar as minhas raízes na breguice brasileira. E graças a Deus é assim, porque isso me permite entender a sociedade brasileira. Se eu fosse alguém que, na sua juventude, foi retirado do Brasil, mandado para a Alemanha ou para a França para estudar, Então, eu viraria uma espécie de pessoa sem raiz, estaria pairando no ar, como pairava, por exemplo, o Zé Guilherme Melchior. Tá certo? Que nunca chegou a entender exatamente qual era a sua verdadeira situação no Brasil. Quer dizer, ele tentava falar a sério com gente que estava rindo da cara dele. Ora, eu sei quando é o momento de usar argumentos eruditos e quando é o momento de mandar o sujeito para aquele lugar. Então, uma vez levaram o Zé Guilherme Melchior num programa de televisão e fizeram pergunta: como é a sua vida sexual? Ele ficou tudo. Mas ele não sabia que era isso que iam fazer com ele no Brasil? Né? Ele achava que. Chega lá e iam perguntar coisas sobre a estética do Levi Strauss. Né? Será que ele achava que ia ser tratado neste nível? Ele não sabe onde ele está? Não, acho que ele não sabia. Então eu falei: ah, como eu queria que fizesse essa pergunta para mim. Eu falei: ah, o senhor não sabe como é? Eu vou explicar. Aqui tem um negócio chamado peru. Né? E a gente faz assim, assim, assim. Para mim é assim, o senhor não é? É isso que eu responderia, mas o homem ficou vermelho. Então eu digo: olha, quer dizer, você sai das altas esferas da intelectualidade europeia para cair num meio que só tem cafajeste que vai rir da sua cara. Você vê, o Bruno Tolentino, quando ele foi entrevistado no programa do Jô Soares, o Jô Soares conseguiu deixar o Bruno é o maior cara de pau do universo, conseguiu deixar o cara sem graça. O Bruno ficou todo inibido ali. Nem o Bruno Tolentino estava preparado para a breguice brasileira, que, na verdade, acabou por envolver e destruí-lo. Mas eu não. Eu fui criado dentro de cafajeste, tá entendendo? Eu conheço essa gente. E eu não vou tentar parecer sério perante eles. Então, esta coisa faz parte da minha personalidade, vai ser sempre assim, eu não vou mudar, você tá entendendo? Mesmo que eu esteja agora num país onde não é assim, onde as pessoas não são cafajestes, fala: bom, eu nunca vou me adaptar completamente. Para eu dialogar com o pessoal aqui americano, eu tenho que adaptar, selecionar um pouco, mas eu não sinto que eu sou muito eu mesmo. Tá, né? Eu só falo uma parte. Se eu mostrar a outra, eles vão bater em mim. Por quê? Porque eu tento explicar para eles como é o Brasil, eu não consigo. Eu tentei explicar o fenômeno Tiririca, eles não entendem. Eu tentei explicar o Mensalão, eles não entendem. Eu tentei contar aquela história do Lula com as cabritas e do Lula que se gabava de ter tentado estuprar o colega na cadeia. Eles olham para mim, eles logo esquecem. São pessoas muito educadas, então eles fazem assim com a cabeça e logo esquecem para não pensar mais naquilo, né? Porque se quando está pensando, vai achar que você é louco. Então, é realmente esse o ambiente no qual nós estamos. E esse primitivismo brasileiro, ele aumentou muito, se tornou muito mais grave, muito mais brutal nos últimos anos. Isso quer dizer que aquela geração de intelectuais de esquerda que criou esta situação, eles já morreram. Ou então estão desativados, né? Eu não sei, por exemplo, o Leandro Conder já morreu, né? O doutor Emir Sader não interessa porque ele jamais nasceu. Tá entendendo? E outros como ele, Marina Chauí, está cada vez mais quietinha, né? Então, eles fizeram essa porcaria toda, né? E agora vão se retirando do mundo dos vivos, um a um, e deixando a porcaria para trás. E a geração seguinte é muito pior do que eles. Quando você vê quem são os intelectuais da esquerda hoje, tipo Vladimir Safatle, né? Eu digo: mas meu Deus, é um desastre completo. Então, isso quer dizer o seguinte: vocês não vão ter sequer, vocês aqui, vocês não vão ter sequer quem combater. Porque se nós estamos preparados para o combate intelectual, falo: bom, combate intelectual é com intelectuais. Mas não há mais. O que vocês vão ter que fazer é colocar as bases, as primeiras pedras fundamentais da civilização. Vocês vão ter que ensinar as pessoas o que é história, o que é literatura, o que é filosofia, entendeu? O que é o bem, o que é o mal, o que é verdadeiro, o que é falso. É isso que vocês vão ter que fazer. Como eu digo, não há mais aquela barreira de ideias, para você remover, como havia mais ou menos no tempo do imbecil coletivo. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, o problema não era tanto a esquerda. A influência da nova era ainda era mais poderosa e todo mundo tinha um guru. Um estava no Rajneesh, outro estava no Reverendo Moon, outro estava com o Trigueirinho, né? E o pessoal chegava tudo com aquele veneno na cabeça, então era meses só para você limpar aquilo lá, né? Depois veio o esquerdismo petista, né? Que muito pessoal começou na nova era e foi para o PT levando aquele material todo da nova era, né? Mas digo, olha, hoje em dia não existe nem isso. Porque as opiniões esquerdistas que estão em circulação, elas não têm mais nenhuma raiz intelectual. Elas são coisas puramente arbitrárias. E que estão ligadas, sobretudo, a grupos de pressão. Há um grupo gaysista, um grupo abortista, tá certo? E há um grupo racialista. E é apenas o interesse imediato daquele grupo que está sendo afirmado. Não é uma opinião com a qual você tem que discutir. Tá certo? Agora, tem coisas que é importante fazer. Quer dizer, quando eu digo lançar as pedras básicas da civilização, vocês estão aí realmente que nem o jesuíta que chegasse no meio dos índios, tá entendendo? Eu sugiro que vocês leiam o livro do Padre Manuel da Nóbrega, Diálogo da Conversão do Gentio. É um livro importantíssimo, um livro fundamental da história brasileira, onde ele conta a experiência dele de catequizar os índios. Ele diz, olha, esses índios são as pessoas mais amáveis do mundo, eles concordam com tudo que você disse, e 2 minutos depois eles se convertem. Só que no dia seguinte eles esqueceram tudo. O cara se converteu, foi batizado hoje, no dia seguinte está ele lá com 4 mulheres, né? Achando a coisa mais normal do mundo. O Brasil está assim, as coisas, a pessoa não tem concentração. É para perceber incoerências. Para perceber que uma coisa é incoerente, você precisa ter uma continuidade de consciência desde uma coisa até outra, mas não tem. No meio do caminho cortou, esqueceu. Então você não está lidando contra uma barreira de ideias, contra uma ideologia. Vocês estão lutando contra uma inépcia monstruosa. Contra um negócio de incapacidade, de burrice, que raia o retardamento mental. Então, uma coisa que tem que fazer também, entre outras, é restaurar o senso da continuidade histórica. Contar o que aconteceu nesses últimos 40 anos, que ninguém sabe. A ciência da história no Brasil virou exclusivamente, né, hora da saudade dos guerrilheiros dos anos 60. É só disto que os historiadores falam. Porque a ditadura. Porque eu digo, mas escuta, não aconteceu nada depois da ditadura. Né? Isso vai ser o assunto eternamente. Quer dizer, eles escrevem. Eu acho que tem mais livros sobre a ditadura brasileira do que sobre o Gulag. Né? Então, isso quer dizer que houve um período, vamos dizer, de esquecimento, sem o qual não teria sido possível, por exemplo, a ocultação do Foro de São Paulo. Quer dizer, quando você vê que até hoje tem gente que resiste ao negócio do Foro de São Paulo. Você vê o Júlio Lemos gozando disso, sondar conspirações no Foro de São Paulo. Quer dizer, o Foro de São Paulo já fez a conspiração, já ganhou, já tomou o poder tudo até lugar, já está por cima da carne seca, que as pessoas ainda continuam achando, ah, isso não tem importância. Quer dizer, é claro que isso é uma questão de inépcia, uma questão de uma consciência que ficou frouxa, na falta de sensibilidade. Então, é isso que vocês vão ter que lidar. Então, não, como eu disse, não há mais um esforço polêmico, por assim dizer. Há um esforço de ocupar no vazio. E é isso que a gente conta com vocês. Para fazer. Agora, esse pessoal aí, tipo, eu não vou nem citar nomes, né? Já aprendeu as coisas comigo e depois acha que basta ele escrever uma coisa em tom de superioridade e, né, já está superado, né? A pessoa tem que pensar o seguinte, olha, eu aprendi muita coisa com bastante gente. E eu nunca disse uma palavra contra eles. Não que fossem pessoas perfeitas, Não que eu não tivesse superado intelectualmente quase todos eles, mas eu nunca escrevi uma palavra para me fazer de superior. Nem sequer a Fritjof Schum, que é um homem que me sacaneou, trouxe danos irreparáveis à minha vida. Nem deste eu escrevi contra. Por quê? Porque eu tenho uma grande dívida intelectual com ele. E somando, eu digo, olha, o que eu aprendi com ele paga, né, a sacanagem que ele aprontou comigo. E, além disso, você precisa ver o seguinte. Quando o Cristo diz não julgueis para não ser julgados, o que ele quer dizer com essa palavra? Isso quer dizer que você, se você vê um homicídio, você não pode achar ruim? Não é disso que ele está falando. Ele está falando de julgar pessoas, não atos e palavras. Isso nós temos obrigação de julgar. Aquilo que é errado, nós temos que dizer que é errado. Mas nós nunca podemos prejulgar o julgamento, prejulgar a sentença que será dada à pessoa. Esses dias, por exemplo, apareceu na revista Permanência uma resposta do Dom Lourenço Fleischmann àquilo que eu tinha dito sobre o Kumaraswamy, Rama Kumaraswamy, que tinha infiltrado gente no grupo lá do Monsenhor Lefebvre, tá certo? De modo a estimular uma crise. Então, o Dom Lourenço se refere aos quatro bispos que foram sagrados pelo Monsenhor Lefebvre e diz, não, nenhum deles pode ter sido infiltrado por isso. Bom, eu espero que o Dom Lourenço tenha razão, porque a outra hipótese é medonha, tá certo? Mas, como eu tinha contado, que o Kumaraswamy costumava dizer, ah, esse Monsenhor Lefebvre é um idiota, mas trabalha para nós. Então, o Dom Lourenço disse que essa é uma bravata do Kumaraswamy. Eu digo, não deve ser, porque eu ouvi isso de muitas outras pessoas dentro da tariqa. Além disso, ele tinha 9 alunos dele que entraram no grupo do Monsenhor Lefebvre, alguma coisa eles fizeram lá dentro. Em segundo lugar, diz o Dom Lourenço que nenhum daqueles bispos mostrou a menor influência guenoniana, né, das ideias de Guénon ou Schuon. Eu digo, bom, então você não sabe como é que funciona esse negócio de infiltração. Quando você não vai infiltrar um sujeito numa organização para ele sair lá pregando ideias. Isso aí, por definição, não se faz. Então, ao contrário, se ele infiltrou, vai manter uma discrição ao longo de toda a vida, você jamais vai saber de onde ele veio nem o que ele está fazendo lá. Tá certo? Então, isso, você não vai confundir uma atividade propagandista ou de ativista revolucionário com uma atividade de espião ou de agente infiltrado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, quando você vê aqui a história dos grandes infiltrados, como Alger Hiss, por exemplo, ninguém jamais diria que o Alger Hiss tinha nada nem sequer de esquerdista, quanto mais de agente comunista, que era exatamente o que ele era. Mas, certo? Então, aí o Dom Lourenço não tem muita prática desse negócio. Ele, por não ver sinal de guenonismo ali, ele acha que os caras são insuspeitos. Bom, não sei. Mas o que eu gosto muito do Dom Lourenço e espero que ele tenha razão nessa coisa, espero que os caras estejam completamente inocentes mesmo, né? Mas eu digo sinceramente, eu não tenho uma conclusão a esse respeito. Porque, primeiro, eu conheço um pouco esse mecanismo de infiltração e sei que eles não são como ele os imagina. Em segundo lugar, ele desce o cacete no Kumaraswamy, que eu disse, o Kumaraswamy, sob outros aspectos, é uma boa pessoa, mas aí ele fez uma sacanagem, etc, etc. E ele diz, que boa pessoa, nada, isso é um pulha, um canalha, etc, etc. Nada que o Kumaraswamy tenha feito de mal, nem contra a Igreja Católica, anulará o bem que ele fez com o livro The Destruction of the Christian Tradition, que é um livro que esclarece muita coisa para os católicos. E eu também, eu vi um debate do Kumaraswamy com o fundador da Teologia da Libertação, o padre Gutierrez, que ele reduziu a pó. Tá certo? Eu vi, olha, isso é um bem que ele fez. Então, o mal que o sujeito faz não anula o seu bem. Então, você nunca pode dizer que o sujeito, na sua totalidade, é um canalha. Não, ele fez uma canalice. Claro que na linguagem coloquial, a gente pode dizer, ah, é um filho disso, é não sei o quê. Mas é a figura de linguagem. Mas quando você escreve, né, ele é um pulha, um canalha, não fez nada de bom. Tá... Não, isso você está julgando, você está prejulgando. Deus vai somar o bem e o mal, e espero de coração que ele perdoa Kumarasvami por todo o mal que fez, levando em conta o bem que também fez. O próprio Shlomo também, tá certo? Pode dizer, ele fez uma tremenda canalice comigo, mas eu não posso somar tudo e dizer que foi tudo canalice. Hã? Então, é isso que o Cristo disse. Você não pode julgar pessoas. Julgar pessoas é só Deus, porque Deus sonda os rins e os corações, ele sabe tudo que tem dentro de você. E ele não vai julgar por pedacinho separado, como nós fazemos. Né? Nós só conhecemos pedacinho separado e por isso nós só podemos julgar os pedacinhos separados, nunca a pessoa na sua totalidade. Então, esse vamos dizer, é um exemplo de como eu acho que a gente tem que tratar as pessoas com as quais a gente tem uma dívida, ou moral, ou intelectual, até financeira. Mas eu não sou capaz de falar mal de um sujeito, por exemplo, que me emprestou dinheiro. Pode ser o maior canalha para os outros. Eu digo, para você ele foi mal, para mim foi bom. Então não sou eu que vou aqui cuspir no túmulo dele. Tá certo? Mas até esta coisa, que é um preceito elementar de moralidade, as pessoas não sabem. Um dia eu não fui obrigado a publicar, estava um grupo de católicos falando umas besteiras a meu respeito. Eu tive que pegar no Tratado de Teologia Moral e botar lá no site, dizer, olha, o que a igreja manda fazer é isso, e não é o que vocês estão fazendo. Né? Então, esse, vamos dizer, esse tom de santidade ofendida que todo mundo escreve, isso é uma coisa muito feia, pô. Quer dizer, dá a impressão assim, o sujeito entrou na igreja católica, ele tem que virar santo imediatamente, 100%, limpou tudo e daí ele já sai de dedinho em risco e fala, mas quem é que não sabe? Se fosse isso, não precisava nem igreja católica, já batizou, acabou o problema, pô. Você vai continuar no seu pecado até o último dos seus dias. E nós não estamos aqui para ficar condenando a pessoa, mas para tentar ajudar na medida do possível e que nos ajudem também. Isso é o máximo que dá para fazer. É isso? Agora, os inimigos da igreja, eles fazem o seguinte: o católico que tem um pecado, pronto, ele é um hipócrita. É isso? Por exemplo, Paul Claudel, foi o maior poeta católico do século XX, e teve um amante durante 5 anos. Não é hipócrita. Eu falei, hipócrita porque ele é um pecador como todos nós. É? Não tem hipocrisia nenhuma o cara ser católico e ter um amante. Ele está no pecado, sim, mas não quer dizer que seja um hipócrita. Não é isso? Mas o pior é quando o próprio pessoal que está dentro da religião começa a agir assim também. Então, muito bem. Isso aí é o que eu queria dizer hoje. Eu não sei nem se há tempo para responder perguntas. Né? Acho que tem. Então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu volto. Então vamos lá. Aqui tem uma pergunta interessantíssima do Guilherme Montoro. Ele diz: a pergunta não tem relação direta com o conteúdo das últimas aulas, mas eu acho importante. É a seguinte: cada vez me impressiono mais com aquele esquema em três eixos da sua antropologia filosófica e percebo a possibilidade de utilização dessa estrutura em estudos dos mais variados em muitos sentidos e níveis. Por isso, eu gostaria de saber como o senhor chegou a esse esquema, ou seja, que experiências concretas, dentre as leituras e da vivência pessoal direta, o senhor utilizou para fixar esses polos que me parecem definitivos. Bom, essa é a pergunta fundamental em qualquer texto filosófico que você leia. Tudo que está numa filosofia surge de alguma experiência vivida. Tá certo? Quer dizer, as ideias filosóficas não se produzem umas às outras, assim como se fosse tudo transcorrendo no mundo das ideias, né? Que tem uma opinião que depois gera opinião que não é realmente não é assim. Em primeiro lugar, porque ninguém nasce filósofo. A gente chega à filosofia a partir de uma série de experiências que ele teve e onde ele julgou que era necessário buscar um senso de orientação mais geral, tá certo? O que não aconteceria se ele se sentisse perfeitamente orientado, se essas perguntas não o atormentassem de maneira alguma. Então, saber de que qual é a experiência que está por trás das ideias, das teorias, é sempre a pergunta fundamental. Né? É o método do Paul Friedlander, certo? Ele também tem o seguinte problema: tem muitas ideias às quais não corresponde experiência nenhuma, que foram criadas na esfera puramente verbal e às vezes criadas como ficções. É o que eu acabei de dizer isso, por exemplo, vários textos do Heidegger, de Wittgenstein, falar a isso não corresponde experiência nenhuma, porque isso não é sequer pensável como num plano ideal, tá certo? Então, buscar a substância de realidade, a substância de experiência que tem por trás das ideias é o problema fundamental. Ainda que em muitos casos você tenha que recorrer, vamos dizer, a uma investigação biográfica, se o sujeito não te deu as dicas, né, da onde ele tirou aquilo, como por exemplo o Erich Wegelin nos conta, vamos dizer, a experiência juvenil que ele teve de contraste entre cultura europeia e cultura americana, quando ele passou um tempo aqui, e depois a experiência dos movimentos de massa, tá certo? Movimentos ideológicos de massa, quer dizer, tudo isso você tem um substrato biográfico, e você vê que tudo que ele pensou na vida foi para explicar aquilo, quer dizer, ele estava realmente impressionado com aquele negócio. Tá certo? Então todos nós temos, vamos dizer, experiências, às vezes, de infância ou juventude, que criam, vamos dizer, o esquema de uma, pelo menos de uma pergunta que você vai tentar responder pelo resto da sua vida. No caso, eu até já mencionei isso aqui naquele blog que eu mantinha, pois achei que não era preciso ter um blog separado, botava tudo direto no site sem precisar colocar no blog, onde eu conto a minha experiência infantil, muito, muito remota, eu era muito pequeno quando isso começou a me acontecer. Eu contei que eu fiquei doente por muito tempo, então passava meses na cama e, de certo modo, eu vivia num mundo vertical, né? E que quando ficava, melhorava um pouco e começava a me mexer, eu tinha que passar da vertical para a horizontal, tá certo? E via então que na horizontal surgiu um outro problema. Você tinha, além de você ter horizontal, você tinha dois lados para onde você podia ir. Então esse esquema das três direções do espaço, ele me impressionou desde o começo. Era ali que eu estava. Era ali que eu estava vivendo, né? Eu via, por exemplo, que na dimensão vertical, eu podia imaginar alguma coisa que estava infinitamente longe e que fosse inalcançável e que, em seguida, eu podia recuar para dentro de mim mesmo, para um mundo puramente interior meu, né? E que, às vezes, esses dois mundos pareciam estar muito próximos e, às vezes, muito, muito distantes, né? Então, esse foi um primeiro eixo que, mais tarde, chamaria imanência e transcendência. É isso. Eu via também que no movimento, quer dizer, o movimento para mim era um problema, eu ficava deitado tanto tempo que eu esquecia como é que se fazia para andar, é isso. Sem contar que inúmeras vezes eu vestia as duas pernas dentro do mesmo cano do pijama. Então, o movimento e a velocidade, né, também foram um problema, porque eu começava a me mover muito lentamente, sentia um peso desgraçado, né, e via também que eu, estando ali de pé, o negócio da vertical passava a ser vivenciado de uma outra maneira, como o peso como oposto ao movimento, né, isso, quer dizer, já não era mais só imanência e transcendência, havia uma espécie de miniatura disso aí, né, no movimento do para baixo para cima. E também a questão da velocidade, por exemplo, que você, se você caminhava uma certa distância, você podia voltar pela mesma direção que você veio, tá certo? Mas se você tinha levado 2 minutos para caminhar para frente, você ia levar outros 2 minutos para voltar para trás, quer dizer que o movimento todo ia custar 4 minutos, ou seja, você recuava no espaço, mas não recuava no tempo. Tá certo? Então, esse eixo temporal, vamos dizer, de origem e fim também me marcou muito, tá certo? E também, vamos dizer, o terceiro eixo de natureza e sociedade, que é um assunto que foi muito elaborado depois em ciências humanas, há muita discussão a respeito disso, né? Esse aí, por sua vez, ele de alguma maneira ele imitava num terceiro plano a relação entre os dois outros eixos, o eixo de imanência e transcendência, né? O eixo de origem e fim, o eixo temporal. Tá certo? Então, a própria dialética de natureza e sociedade era, de certo modo, uma imitação desses dois eixos, né? E o problema da natureza e sociedade surge da pergunta: por que que as pessoas agem como elas agem? Por que que elas são do jeito que elas são? Elas nasceram assim e qual é, vamos dizer, a margem de manobra que nós temos para nos mudar? Esse foi um problema que, para mim, apareceu de maneira muito dramática quando eu, acho que tinha uns 10, 11 anos, eu percebi que eu era um sujeito mortalmente tímido, né? Que eu tinha recém-emergido do berço, por assim dizer, né? Eu não sabia nada da sociedade em torno, né? Então, do ponto de vista natural, bom, era uma pessoa como as outras, eu tinha um corpo igualzinho, tal, mas tinha algo em mim que não funcionava com os outros. Eles sabiam certos códigos que eu não sabia, que para mim eram completamente misteriosos, não é isso? Então, eu me lembro que às vezes eu por ingenuidade, agia de uma maneira tal que as pessoas riam e eu não estava vendo nenhum motivo para rir. Então, eu percebi que tinha um código, tá certo? E que este código não era fisicamente acessível, era uma coisa que eu não podia enxergar, que só existia porque estava no pensamento das pessoas. Não é isso? Então, quer dizer, existe um outro elemento além, vamos dizer, do condicionamento físico. Fisicamente, a essa altura, eu já estava bom, eu não tinha mais nada, eu estava até num processo de desenvolvimento físico extraordinário, eu me saía muito bem no negócio dos esportes, atletismo, essa coisa toda, me dava bem, mas mesmo assim estava faltando alguma coisa. Então eu percebi que durante o período que eu estava na cama, pensando só em mim mesmo e nas minhas ideias, as pessoas tinham aprendido alguma coisa, elas tinham convivido umas com as outras, né? Então eu estava ali que nem um índio no meio dos civilizados, né? Então o meu aprendizado, minha adaptação à sociedade humana foi um processo que eu tive que viver conscientemente, enquanto as pessoas todas já tinham até esquecido como é que elas faziam isso. Tinham aprendido logo na infância, absorveram e esqueceram, passou para o piloto automático. Mas para mim nada era automático. Por exemplo, quando que o que você fala agrada ou desagrada uma pessoa? Quando que você ofende uma pessoa sem você perceber? Eles pareciam saber isso automaticamente e acertar assim, sem dificuldade, mas para mim era um problema, né? Eu tinha aos 10, 11 anos, ainda tinha muito daquela ingenuidade de bebê que fala as coisas tal como veio na cabeça, tá entendendo? Eu na minha casa eu podia fazer isso, ninguém ligava porque eu fizesse, eu já estava moribundo mesmo, né? Pouco importa, não tinha capacidade para ofender ninguém. Então, este contraste de natureza e sociedade, mais era o corpo e a sociedade, né? Então, o meu corpo já estava perfeitamente adaptado para todas as tarefas próprias da minha idade, mas mentalmente eu não estava, né? Mas não era o mentalmente de modo geral, porque as coisas, tarefas puramente intelectuais, eu me saía mais ou menos tão bem quanto os outros. Mas era a coisa da convivência humana que era o problema, né? O senso, vamos dizer, das conveniências, do certo e do errado, a hierarquia, quem manda e quem obedece, né? Tudo isso para mim era de uma complicação imensa. Então, graças a ter passado por este processo conscientemente e tardiamente, eu acabei entendendo muita coisa da sociedade humana que as pessoas não entendiam mais. Que elas sabiam manipular na prática, mas não tinham consciência, por assim dizer, teórica de como as coisas funcionavam. Eu me lembro, por exemplo, que quando o nosso colégio, a gente tinha estudado num colégio tradicional, antigo, que era o Colégio Estadual de São Paulo, depois o colégio fundiu com outro colégio, que era um colégio municipal, que era uma esculhambação total, e os professores velhos do nosso colégio foram todos embora, já não estavam mais ali. Então aquilo deu uma transição, uma série de problemas de convivência e tal. Eu me lembro que eu tinha uns 14 anos, eu escrevi uma análise daquilo, que era uma perfeição de sociologia, era tanto correto, tanto que eu lembro que a diretora do colégio me chamou para pedir explicações. Falou: o que você acha que deve fazer? Falei: eu, pô, agora também não sei mais, eu consegui explicar o que está acontecendo, mas eu não sei o que é para fazer. Mas era uma situação muito engraçada, né? Quer dizer, era um moleque, inclusive era mau aluno, eu a partir A partir do terceiro ano do ginásio, eu decidi que eu não ia aprender mais nada. Falei, ah, encerrou, eu não quero mais saber. Né? O que eu quiser saber, eu vou descobrir na Biblioteca Municipal. Aqui não quero mais. Né? Então, era um mau aluno, mas ao mesmo tempo era o conselheiro da diretoria. O que é outra situação de uma ambiguidade tremenda, né, que me fazia pensar mais ainda. Também, vamos dizer, os problemas da convivência com as garotas, que era um problema muito difícil, porque nós estudávamos em horários separados, então havia um muro de separação. Mas eu, como estava no Grêmio, eu ficava o dia inteiro na escola, então eu tinha acesso ao público feminino que aos outros era negado. Era uma situação, ao mesmo tempo, privilegiada e apavorante, porque eram mais de 1.000 garotas, né? E a gente também, logo eu descobri que era impossível descobrir o que elas pensavam, né? E tudo isso foi tudo que as pessoas aprendem naturalmente e quase que numa linguagem não verbal, para mim teve que ser objeto de muita reflexão, muito pensamento, né? O problema da exclusão social também. Por que que algumas pessoas eram bem aceitas e outras eram totalmente desprezadas sem motivo algum? Você sempre toda a classe tinha um sujeito que era vítima, né? Todo mundo desprezava, todo mundo ria da cara dele. Graças a Deus nunca me aconteceu. Eu era muito popular no colégio. Mas isso também me chamava muita atenção. Eu tinha muito dó daqueles caras, sempre queria fazer alguma coisa assim, né? Eu era sempre o protetor dos excluídos, que eram consideradas pessoas chatas, né? Então eu dava sempre muita atenção. E as pessoas nem entendiam por que eu fazia isso. Por que você é amigo desse cara, né? E também não sabia justificar isso. Então, essas muitas situações de aprendizado conflitivo. Então, tudo isto que eu fui condensar mais tarde sobre esses três eixos, tudo isso veio de experiências infantis, na verdade, que mostra para mim. Revelaram isso, que essas experiências elas marcam você de uma maneira tão impressionante que o simples fato disto acontecer já me libertou desde o início de todo subjetivismo ou solipsismo, porque eu vi que nada disso vinha da minha cabeça. Eu digo, as estruturas que estavam na minha cabeça eu tinha absorvido do universo, as direções do espaço não estavam na minha cabeça, na minha cabeça não tem direção do espaço nenhuma, era uma experiência física. Não é isso? Eu lembro até, acho que eu contei para vocês a história das tartarugas, né? Que eu tinha criação de tartaruga. Todo Natal meu pai me dava uma tartaruga. Ele pintava a tartaruga, passava cola, enchia de purpurina e põe um lacinho. E vinha aquele negócio brilhante andando, né? E não sei por que eu tinha problemas pulmonares e havia uma mitologia de que as tartarugas eram boas para quem tem garotos com problemas pulmonares, né? E não sei por que, eu nunca me beneficiei das tartarugas nesse sentido, mas me diverti um bocado com elas. E eu botava as tartarugas para nadar no tanque, e como eu tinha miopia num olho e hipermetropia no outro, eu via completamente diferente. Esse também foi um problema epistemológico que surgiu logo, porque eu dizia, o mundo é assim ou é assim? Né? Fontenelle dizia que, para ser filósofo, você precisa ter uma boa inteligência e visão precária. Porque isso cria problemas epistemológicos. E daí eu colocava as tartarugas para nadar no tanque, e também ficava olhando assim, assim, é assim ou é assim. Mas eu via que por baixo da diferença entre o que aparecia nos dois olhos, havia uma identidade de estrutura espacial. Os movimentos do espaço iam todos para a mesma direção. Então era só, vamos dizer, a aparência mais visível, as qualidades secundárias, como diria Bacon, né? É que mudavam, mas a estrutura espacial continuava a mesma. Então eu falei, bom, este é o mundo real, né? Agora, o mundo real não como é uma coisa que eu esteja criando na minha cabeça, mas é uma coisa que também se impõe. Quando as tartarugas vão para a direita, não tem jeito de eu vê-las ir para a esquerda, é? Quer dizer, eu posso subjetivamente mudar algo da aparência. Mas tem uma estrutura que fica firme embaixo. E dessa estrutura, as direções do espaço são um elemento absolutamente fundamental. Note que não foi uma intuição parecida com a do Descartes, que achou que o que era seguro no mundo eram as medidas matemáticas, né? Porque eu via que o senso de proporção também mudava. Mas o que era fixo era somente as direções do espaço, né? Então, falar, nós estamos num espaço real, num espaço que não fomos nós que criamos. Ao contrário, as estruturas dele penetram dentro de nós e nós nos orientamos por ela. Não só nos orientamos espacialmente, mas nós catalogamos tudo nessas divisões, nesses antagonismos, que depois se cruzam formando o eixo. Muito mais tarde eu li o livro do Raymond Abélio, que se chama A Estrutura Absoluta. É um grande livro, embora enormemente confuso, e sob certos aspectos inaceitável, mas ele teve a mesmíssima intuição e até elaborou muito mais do que eu. Não nesses três eixos, mas usando a estrutura absoluta como uma chave de praticamente todos os problemas, o que eu acho também um exagero. Bom, acho que isso responde à sua pergunta. A Graça Salgueiro pergunta: suponhamos que Deus permite a pessoa se enganar. Nesse caso, ele não poderia estar permitindo para que a pessoa possa aprender com o possível erro advindo desse engano? Não, porque necessariamente, vou dizer, você não aprende necessariamente com seus enganos. Ao contrário, um engano gera outro engano, que gera outro, que gera outro, que gera outro. Se não fosse isso, não existiria neurose. Não é isso? Quer dizer, permitir que você se engane para que você aprenda seria uma estratégia pedagógica que pode ser útil em certos casos e desastrosa em outros, mas eu acho que dá meio a meio, 50%, 50%. Tá certo? E, além disso, a pergunta está supondo ainda o mesmo critério de Descartes. Está supondo a pergunta de Descartes: Deus me engana ou não me engana? A pergunta não faz sentido. A relação do homem com Deus não é esta dele com outro ser humano, que pode enganá-lo ou ser sincero com ele. Tá certo? Onde o que seria a sinceridade de Deus para com você? Né? Ele pode te revelar tudo o que ele sabe? Deus pode abrir o coração com você? Não pode fazer isso. Não cabe. É? Então, e outra coisa, para que ele precisaria te enganar se o seu próprio aparato cognitivo foi ele que fez, com todas as limitações que já tem, mas, e que já contém um coeficiente de engano, de limitação desde a criação do ser humano e de engano desde o pecado original? Não é isso? Também tem a velha pergunta: será que Deus não sabia que eles iam cometer o pecado original? Parece que sim, mas daí você precisaria sondar os planos de Deus. Não é isso? Que é uma coisa que eu fico tremendamente aliviado toda vez que eu percebo que eu não preciso fazer isso. Porque eu não preciso entender os planos de Deus. Não, não faz parte das minhas cogitações isso aí. Ao contrário, eu tenho minhas próprias perguntas que não coincidem necessariamente com os conhecimentos fundamentais que Deus tem, que refletem a minha ignorância e a minha necessidade. Eu preciso saber isso, preciso saber mais aquilo. Então, eu espero que Deus, de vez em quando, complemente o que eu estou sabendo, infundindo em mim algum conhecimento que eu não poderia obter por mim mesmo. E ele, de fato, faz isso. Quer dizer, a ação do Espírito Santo que sustenta o funcionamento da inteligência humana é uma coisa que você pode verificar experimentalmente. Quando você, em busca de alguma solução, você fica com o problema na cabeça, fica, e um dia você acorda sabendo o negócio, você não sonhou com nada, não viu nada, e de repente aquilo tudo está claro para você. Fala, isso não fui eu que fiz. Né? Também não tem sentido você explicar isso pela ação do inconsciente, porque, por definição, o inconsciente é inconsciente, eles não estão conscientes de coisa nenhuma. Não é isso? E outra coisa, eu também não acredito na existência do inconsciente pessoal. Eu digo, se é uma parte minha inconsciente, então ela não corresponde aos limites, mas é da minha pessoa, né? Ela está, por assim dizer, disseminada. Tem elementos culturais, elementos familiares, elementos genéticos, etc, etc. Então eu não posso dizer que ele é meu. Ele é uma parte coletiva que está aí dentro de mim, né? Aqui o Michel Christian Andrade manda o seu necrológio, está realmente muito bom, né? Ele fez mostra um ideal um ideal de sanidade e de equilíbrio que eu acho que pode perfeitamente te orientar pelo resto da sua vida, e o propósito do necrológio é esse, né? Tinha alguma pergunta aqui? Você pode falar mais alto para garantir que... Com a aula que o senhor deu hoje e com o curso todo, o senhor espera que seus alunos um dia deem uma contribuição cultural ao Brasil, mais cedo ou mais tarde? Espero, espero. A pergunta é se isso pode ser feito dentro do Brasil ou necessariamente tem que ser feito desde fora? Bom, essa pergunta é muito boa, porque dia a dia a gente vê que a situação social, cultural e psicológica do Brasil está ficando mais opressiva. Então, eu acho que cabe a cada um ele medir a sua resistência, a sua capacidade de resistência a esse meio. Não é isso? E note que eu mesmo, que sempre tive uma capacidade muito grande para me isolar do ambiente e me fixar em outras coisas, eu cheguei no limite. Quando eu estava nos 58 anos, eu falei, eu preciso sair do Brasil, porque ou eu vou para o exterior ou vou para o Pinel. Não tem... Né? Não tem terceira alternativa. Se bem que essa semana esteve aí o Eduardo Wolff, é um cara que diz que é do conselho editorial da revista Dicta, mas não é coisa nenhuma. Andou espalhando que eu fui internado num manicômio com camisa de força e tudo. Tá certo? E infelizmente eu não fui, mas nessa altura talvez, se eu não tivesse saído do Brasil, estaria precisando urgentemente ser internado com camisa de força e tudo. Então, para evitar semelhante desatino, eu saí. Eu realmente cheguei no meu limite. Agora, precisa ver também se as pessoas sentem o limite, porque essa degradação cultural, psicológica, ela entra dentro de nós. Ela não é só uma coisa que está fora. Ela vai nos estragando por dentro, às vezes a gente não percebe. Quanto mais estragado você está, menos você percebe que está estragando. Tá certo? Então, isso eu acho um problema da mais alta gravidade que todo mundo tem que pensar. Se você sente que você está enfraquecendo, que você está não consegue mais reagir criativamente e, por assim dizer, alegremente ao ambiente, se você, a tristeza entrou dentro de você, meu filho, está na hora de você sair. Não é isso? E para sair, bom, vale tudo, cada um tem que saber para onde vai. Eu acho que do exterior uma ação cultural sobre o Brasil é mais fácil, para mim, pelo menos, se tornou muito mais fácil. Tem a famosa frase do Lênin, as revoluções se fazem do exterior. Então, além disso, por exemplo, se você vem aqui para os Estados Unidos, mas somente o acesso que você tem a livros aqui é uma coisa monstruosa. A diferença, por exemplo, de preço de livro daqui para o Brasil, nossa, não dá para descrever isso aí. Isso quer dizer, eu para ter uma biblioteca dessa no Brasil precisaria ser um milionário. Então, inclusive, tinha muitos livros que eu tinha no Brasil que eu tive que me desfazer para viagem ou para outro motivo e que eu recomprei aqui por 10% do preço. Também, vamos dizer, a possibilidade de contato, até mesmo de estudo, quer dizer, mesmo as escolas medíocres aqui, elas são, não dá para comparar com o Brasil. Mesmo a escola pública aqui, escola secundária pública aqui, né? Eu vejo que os meninos aprenderam aqui mais em 2 anos do que todo o resto da vida no Brasil. A diferença é quase de planeta. Né? Além disso, vamos supor que o sujeito vai para a Europa. Eu digo, bom, a Europa está numa decadência, a sociedade está ruim, mas olha, peraí, todos os monumentos estão lá, todas as igrejas estão lá, todos os museus estão lá, todos os palácios, castelos estão lá. Quer dizer, você tem a presença física da civilização. Não é isso? Então, na França, a última vez que estava lá, tinha um bando de garoto vietnamita fazendo arruaça na rua, quebrando tudo, né? Então você via, era um besterol espalhado por ali. Quer dizer, o sujeito acabou de chegar e já está reclamando, né? Mas você olhava para o lado, estava lá a catedral do século IX, tá entendendo? Isso sempre está presente ali, não derrubaram ainda. Aqui nos Estados Unidos não tem isso, mas você tem as marcas da história, não de uma história tão remota e tão nobre, mas tem aqui. Mas o que eu acho que a primeira coisa que faz bem aqui é você ver a beleza do lugar. Né? Aqui, para onde você olha, praticamente só tem coisa bonita. As casinhas do povo, casinha mais modesta, tá bem feitinha, bonitinha. Eles não deixam o negócio estragar, não. Né? Claro que de vez em quando tem uns milionários malucos que fazem coisas horríveis. Né? Tem um sujeito que fez uma cidade inteira pintada de xadrez, branco e preto. Tudo é pintado de branco e preto. Ele é louco o suficiente para, né, implantar a sua feiura. Também tem isso aqui, né? Casa que faz uma casa em formato de banana. Né? mas não é a norma, né? Assim, o simples impacto visual de você vir para cá ou ir para a Europa já é uma coisa que, se você estiver aberto para absorver isso aí, vai te fazer muito bem. Só que quando você voltar para o Brasil, você vai ficar deprimido, né? Eu lembro que numa dessas viagens que eu fiz, eu tinha vindo para cá e nós viemos de Washington até aqui, o sul da Virgínia, para procurar a casa que a gente ia comprar, né? Só tinha coisa bonita. Daí voltei para o Brasil para resolver umas coisas e fiz uma viagem de São Paulo-Santos. Primeira coisa que a gente vê era um minhocão que parava no meio, né? Minhocão inacabado, de uma altura enorme, né? E falei, estava inacabado fazia muitos anos. Em volta, tudo destruído, né? O trajeto inteiro só tinha devastação e feiura. Eu falei, como é que as pessoas podem viver num treco desse? E como é que eu aguentei isso durante 58 anos, né? Você não entende que isso faz mal? Não, elas não entendem, porque elas só estão preocupadas com aquele negócio da sobrevivência imediata. Quer dizer, você tem que ter um emprego que te garanta. A situação é tão feia que as pessoas não querem nem subir na vida. Elas não têm a ousadia de pensar em subir na vida. No Brasil, se você encontra um cara que diz, eu vou ficar milionário, todo mundo pensa que ele é louco. Bom, aqui tem milhões de pessoas que querem ficar milionário e muitas delas conseguem. Então, é isso aí. Para quem não está aguentando, tem que sair. Bom, eu acho que hoje já foi longe demais. Aqui tem mais umas perguntas interessantes, então vamos deixar para a próxima. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.